Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Lá maior e também simulações através da mesma. Pessoal, tocar e cantar o nome de cada acorde é muito importante para educar o ouvido harmonicamente e no momento de fazer o acompanhamento, esse treinamento vai ajudar bastante, né? Porque o ouvido já estará educado. Para identificar cada acorde no momento de fazer as mudanças, né? Quando você estiver cantando uma música, então tem as mudanças dos acordes, né? Então a simulação ela é muito importante, mas também temos que cantar o nome de cada acorde, para gravar o som, né, desses acordes, e dessa maneira vai facilitar quando estivermos fazendo os acompanhamentos, né, musicais no violão, na guitarra ou em outro instrumento de harmonia. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.